dia! Ótima quarta-feira para você. Estamos chegando para ficar na sua companhia até às 11 horas com o programa Difusor O Povo no Rádio. A partir de hoje estaremos por aqui te fazendo companhia todos os dias, levando muita música, informação, alegria e um show de audiência. A partir de agora está no ar o programa Difusor O Povo no Rádio. Bom dia para você que está aí na sua casa, já está no seu trabalho, a você que está tomando o seu cafezinho da manhã já, né, com um pãozinho. Tá aí, né? Fazendo a sua merenda, o que já está no trabalho, bom dia. Você que está aí nas cidades vizinhas, você que está nos bairros, você que está ouvindo em qualquer lugar, sintam-se convidado para fazer a festa com a gente aqui. A partir de hoje, eu, Tony Oliveira, no programa Difusora O Povo no Rádio. E na sonoplastia ali, o nosso amigo grande controlista, Célio Vaz. A partir de agora, o show da manhã tá começando, o Difusor O Povo no Rádio, 74. Bom dia! Trabalhar.

que as pessoas pensem que eu estou seguro. Você não diz nem mesmo se eu estou errado e não enxerga que eu estou apaixonado. E agindo assim, você me deixa sem saída e vai embora com minha história em tua vida. Se você vai, não inventa desculpa, se arruma agora e sai. E quanto a mim, não precisa se preocupar, o amor é mesmo assim. Quem sabe um dia eu faça uma canção pra sufocar por dentro essa emoção. E até sem pensar muito nas palavras, vou falar desse sorriso meio sem juízo. Uma vez esse sorriso me abriu o paraíso. Mas apesar de tudo que você me faz, eu não te esqueço e sem querer te quero mais. E muitas vezes eu pareço ser tão duro pra que as pessoas pensem que eu estou seguro. Você não diz nem mesmo se estou errado e não enxerga que eu estou apaixonado. E agindo assim, você me deixa sem saída e vai embora com a minha história em tua vida. Música, informação, participação do ouvinte e um show de audiência. E um show de audiência. Programa Difusora, o povo no rádio. Povo no rádio. Comunicação. Tony Oliveira. É isso aí, gente. Tá aí, 7h16. Aí, Célio Vaz tocou aí pra gente, né, no repertório, começando aí o programa Difusor do Povo no Rádio. Você ouviu aí Raça Negra, né, A Vida Inteira. Ainda tivemos Zezé de Camargo e Luciano, Linda Linda, e José Augusto, A Minha História. E lembramos, Célio Vaz, que hoje, né, 12 de junho, é dia dos namorados, não é isso? Pra quem tem namorado, né, hoje é um dia especial pra chamar pra uma pizzaria, né, e dar uma passeada com o namorado ou a namorada, tá bom? Nós que não temos, estamos aqui só no recanto. Tá aí, ó. Você pode também mandar mensagem no WhatsApp 991948639, beleza? Você quer ouvir aquela música? Manda sua mensagem aí, que a gente vai atender com o maior prazer, com o maior carinho, tá bom? 7h17. Bom dia pra você, o pessoal de Coronel João Pessoa, né? Também ouvindo a programação da Difusora, né? Voltando aí com força total, com novas vinhetas, e vai melhorar cada vez mais, tá bom? E você que está ouvindo aí também no Venha Ver, o pessoal de Doutor Severiano, pessoal aqui da cidade, né? Principalmente também nos bairros, pessoal do Alto Santa Teresa ouvindo, bom dia. Pessoal do Manuel Vieira, Sabino Leite, né? Pessoal aí da Vista Alegre, o pessoal lá no Bonito também, né? Pessoal sempre escuta aqui a programação da Difusora. Onde quer que você esteja ouvindo, meu bom dia, 7h18. A gente continua com o programa, né? Daqui a pouquinho tem, depois das 9, né, Célio? As previsões astrológicas, beleza, tá bom. 7h18. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando você mente na minha cara?

telefone. Fui ali comprar meus medicamentos. Graças a Deus, parece que o médico cortou os medicamentos pela metade. E nada, homem. Foi o dinheiro que não deu mesmo. Oxente, compadre, pois compre seus medicamentos na farmácia de João Bosco, a drogaria micaelense. Lá você compra seus medicamentos tudinho e ainda sobra um dinheirinho. Porque a farmácia de João Bosco é a mais barata da região e tem o melhor atendimento. Aceita todos os tipos de cartão de crédito. E o melhor é que não falta medicação, perfumaria, cosmético em geral. E ainda tem medicamento de graça da farmácia popular, na drogaria micaelense, que é a farmácia de João Bosco, compadre. Tem medicamentos ético, genérico e similar. O teleatendimento é 3353-2505 ou 99947-4192. Drogaria micaelense é a farmácia de João Bosco. Eita, compadre, então eu vou correndo pra lá. A Clínica Promédica, no centro de São Miguel, conta com atendimento em podiatria, podologia, com a enfermeira especialista Marc Jean. A mesma estará atendendo durante o mês de junho, em São Miguel, nas terças-feiras, realizando os serviços de calos e calosidades, rachaduras e fissuras nos calcanhares, esporão de calcâneo, ou seja, o esporão de galo, onicocriptose, as famosas unhas encravadas, fascite plantar, que são as famosas dores na sola dos pés, verruga plantar, que é o olho de peixe, tínea pedis, a famosa frieira, onicomicose, que são os fungos nas unhas, podoprofilaxia, que é o corte correto nas unhas, além de órtese, com fibra de memória molecular. Agende agora mesmo seu atendimento com enfermeira especialista em podiatria, podologia, Marc Jean, na Clínica Promédica, na Rua Chico Otaviano, por trás do Banco do Brasil. Atendimento através do contato 84998008694 ou no Instagram, arroba Enfermarc Jean. Ouça a ZYJ 940, Rádio Difusora de São Miguel, 1370 kHz. Música, informação, participação do ouvinte e um show de audiência. Programa Difusora, o povo no rádio. Comunicação. Tony Oliveira. É isso aí, muito bom dia. 7h36, mandar aqui um, após os nossos patrocinadores aí, mandar aqui um alusão para o nosso amigo Zé, tá ouvindo a gente juntamente com a sua esposa Giane, lá no sítio São João, beleza, né? Tá ouvindo a gente, obrigado pela audiência também. O nosso amigo Edmundo, Edmundo é o amigo lá do Núcleo Manuel Vieira, do Amigos Bar, também está ouvindo a gente. Olha só, quem está ouvindo também a gente é o nosso amigo Erismar Sabino, lá no Distrito de Crioulas, no Ceará. Beleza, bom dia, está por lá, ouvindo aqui a nossa programação. Também quem está ouvindo a gente, Célio Vaz, é a nossa amiga, né? A patroa, Patrícia Fernandes, que está ouvindo a rádio lá em Natal, ligada na rádio de alma e de coração, e mandando bom dia para São Miguel e dizendo que tamo junto. Beleza, né? Bom dia. Também, Célio Vaz, vou mandar aqui um alôzão para Socorro, né? A Socorro tá ouvindo a gente lá na Timbaúba. É, mandando aqui, querendo ouvir uma música da Roberta Miranda. Dia D. Tem por aí, não tem? Pronto, a gente encontra, né? Dia D, ela tá pedindo, oferecendo para nós aqui, para mim, para você, também para sua amiga Vânia e todos que estão na escuta, ouvindo aqui o programa. O pessoal da Timbaúba, valeu. Obrigado mesmo, bom dia. 7h37. Tá tudo pronto aí, Célio Vaz? Pode arrochar. Tá bom, beleza. Aproveitando aqui, vou mandar também um alô, né, para o nosso amigo Tio, o homem do bar popular. É, também o homem gosta de ouvir a programação, né? Sempre na sintonia. Aquele bom dia para Sandra e Fabinho, lá no Alto Santa Teresa, né, na Rua Cícero Luiz. Pessoal da Cícero Luiz aí do Alto, obrigado mesmo. Nosso amigo que está sempre ouvindo também a gente, nosso amigo Miguel Rejan, teve ontem por aqui, né? A gente estava só nos bastidores aí preparando as vinhetas. Nosso amigo Miguel Rejano também está ouvindo a gente, sempre, sempre. Vamos lá, Célio Vaz? Pode arrochar aí que aqui a festa é nossa. Difusor, o povo no rádio, 7h38. Eu

pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu não estou mais disponível pra lhe consolar. Música, informação, participação do ouvinte e um show de audiência. E um show de audiência. Programa Difusora, o povo no rádio. O povo no rádio. Comunicação Tony Oliveira. Beleza, 7h50. 7h50. Mandar aqui um alôzão para Bernadette, nossa amiga lá da Cachoeira, né? Vila Cachoeira tá ouvindo a gente. Obrigado aí, Célio Vaz. Como hoje é o dia dos namorados, né? Ela tá pedindo aqui uma bem romântica internacional, olha só. Oferecendo para todos os casais apaixonadíssimos. Nossa amiga Bernadette tá ouvindo a gente lá na Cachoeira. Valeu, bom dia. Olha só, quem também tá ouvindo aí, né? Ele mandou aqui a foto, tá ouvindo pelo aplicativo, né? Você também pode ouvir pelo aplicativo do Rádios Net, tá bom? Você pesquisa lá e você vai encontrar aí o link para ouvir a gente através da Rede Mundial de Computadores, né? No aplicativo Rádios Net. Nosso amigo DJ, né? O DJ Genesi, o DJ da galera, também tá ouvindo a gente. Edmundo Nunes, lá no Amigos Bar, né? Também ouvindo a gente. A nossa amiga Aline, né? A jornalista Aline Monteiro, lá em Natal também, né? Valeu. Obrigado aí, você que tá na sintonia. Você pode participar, tá bom? Mandar uma mensagem aí, de texto ou de voz, né? Para o WhatsApp 991948639, tá bom? Pode mandar a sua mensagem que a gente vai atender aqui o seu pedido musical. Tá bom, Célio Vaz? 7h51. A música internacional já tá pronta? Pronto, pode. Valeu, pode ficar à vontade aí, Célio. Pronto, mandar aqui um alôzão também para o nosso amigo, rapaz, que tá sempre ouvindo a gente também. Pedro Barata, né? Lá do Manel Vieira. É o pessoal que tá lá. O pessoal do Manel Vieira sempre ouvindo, né? Audiência muito boa mesmo. Ouvindo aqui o Difusor, o Povo no Rádio. A partir de hoje a gente vai ficar por aqui, né? Fazendo o caqueado aqui. O pessoal que tá sempre ouvindo a gente também, né? O pessoal lá do Maria Manuela, obrigado mesmo, né? Um abraço para todo mundo aí na sintonia. Pessoal da Aba, do Cedro, Retiro, Mulungu, né? Pessoal do São Joaquim, São João, Galinhas. Esse pessoal aí que sempre escuta a programação da Difusora, muitíssimo obrigado mesmo. Difusora, o povo no rádio. Rádio Difusora M. 1370, Rádio da Cidade. Tá aí, 7h52. Bom dia, bom dia. Valeu, Célio Vaz. Vamos lá. Tá certo aí? Ontem. All my troubles seem so far away. Todos os meus problemas pareciam tão longe. Now it agora looks as though they're here. É como se eles estivessem aqui pra ficar. Oh, I believe in yesterday. Eu acredito no ontem. Suddenly, de repente, I'm not half the man I used to be. Eu não sou metade do homem que eu costumava ser. There's a shadow hanging. Há uma sombra escura sobre mim. Oh, yesterday came suddenly. Ontem chegou tão de repente. O que ela tinha que partir? Eu não sei. Ela não diria. Será que eu disse algo errado? Agora, eu tenho saudades de ontem. Ontem. O amor era como um jogo fácil de jogar. Agora, eu preciso de um lugar para me esconder. Eu acredito no ontem. Por que ela tinha de partir? Eu não sei. Ela não diria. I say que eu disse algo errado. Agora, eu tenho saudades do ontem. Ontem, o amor era como um jogo, fácil de jogar. Agora, eu preciso de um lugar para me esconder. Oh, eu acredito no ontem. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim. Ouça a ZYJ 940, Rádio Difusora de São Miguel, 1370 kHz. Rádio Difusora de São Miguel. Ouça a ZYJ 940, Rádio Difusora de São Miguel, 1370 kHz.